Conversas da Abaladiça. Um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. E este foi ela com o Fulcinho. Mas eu não percebi, ela quer cá vir agora em agosto? Quer. Boa. Eu disse a ela para vir, ela já sabe que está à vontade. Nós estamos a entrar numa fase que isto... Deixa-se, eu acho que... Vocês não conhecem a nossa... Evoluir o país, evoluir... Outra vez não. Não, mas há certas coisas. Não, quando ela acaba, não sei. Não, ainda não chegamos a conhecer. Há certas coisas que ultrapassam. Opa, ela quer vir ao Fratello Sórico. A Renata é... Não, mas a Renata quer virar a Fatela Sónica sem bêbados. É uma excelente pessoa. Não é como tu para lá a última vez que esteve lá em Bahia. Para você, e a desgraça que estava a fazer. Vocês sabem onde é que a Renata aparece no meio disto tudo. Hã? Sim, era naquela história que vocês contaram, daquelas férias. Eu e este. Qual férias? Eu e este a trabalhar na piscina. Na piscina. E aparece a Renata. Na piscina. E a verdade é que. Era a Renata e a Simone. Ainda lá tenho postais desta da Simone. Com dois aninhos. A Simone está offside. E tenho lá um jogo que elas me ofereceram, quando nasceu o meu filho, foram lá à casa a jantar, de... Pronto, tu tens... Isto é o jogo, tu tens aqui uma coisinha a tapar e metes aqui, faz de conta, uns... Como é que é de explicar? Faltam umas palavras. Para pôres as cores. Estás a ver? Amarelas, azules e aquelas coisas. E depois tu vais pondo... É para fazer as linhas. É, exatamente. Aquelas... Como é que chama o jogo? É o... Mas ela é uma excelente... É para então, assim que é linho. Não é uma excelente pessoa. É maravilhosa. É. Isto é 78, 78, 79. 79. É uma pessoa impecável. Lá andamos a trabalhar na piscina do fundão da Fundatura. É verdade. Quando andamos lá os dois a trabalhar. Andavam lá estes jabardos. Um dia foi a primeira vez que comi, sabes o quê? Então, quem foi feijoada com ananás. Exatamente, feijoada com ananás. Eu também, foi, caralho. Comermos feijoada com ananás, feita por comer aquilo. Feita por Ian. Não era porque a feijoada estivesse má, era por causa do ananás. O Ian. Um gajo tinha um Citroën verde. Agora já se come essa porcaria. É verdade. Quando ela nos convidou. Agora já lá uns tremocinhos. Quando ela nos convidou para comermos uma feijoada lá fora. Também fui. Eu já fui. É mais precisarmos olhar um para o outro. Eu aí também já fui. Nunca tínhamos pedido feijões com ananás. Eu aí também já fui. Era feijões com ananás e pimentos. Não, mas espera aí. Feijão era de pimentos. A história começa era assim. Tu não estavas lá. Não, mas espera. Espera aí que já falas tu. Tu não estavas lá. Estás a falar para o Ian? Sim, estou com o Ian porque foi na altura que o Ian veio com elas. So hard to feel fine. Got all I need, plastic tea, a bucket full of speed, and I'm cool in the heat. Could be little lady since I'm wasting her time. Got a head and a bullet, still back in crime. People say I used to do better. I guess I'm gonna have to get myself together, but I never. I'm suicidal with a sense of humor. Some say I'm faking it up, trying to start rumors. Some people say that I won't last long. Find myself a home, settle down, write a song. But I love to hang around in black people's places, fascinating, staring in their faces. Holy mama, make me concentrate. Got to write a song and I got to create. But I'm never. We'll be right back. time. I don't want time. Move back to crime. And people say I used to do better, so I guess I'm gonna have to get myself together. But I never be clever. Não! Vocês conhecem e depois convido. Ok. E ficou do ruim, convido. Ok. Pronto, tá. Fez para o sul. Isto foi isso. Como é que chamava o irmão da Renata, aquele grandalhão? É, irmão. Ela tem um irmão que é dentista. Sim, quase. O gajo tem casas em 9 países, não é? Esta aqui é a dela. Não és tu, esta aqui é. Quando vem para Lisboa, vai ter com eles. 9 países, ok. Eu também disse: diz ao teu irmão para comprar uma casa para aqui em Portugal e tu vens para cá. Diz ela: já me anda chatear. O gajo tem casas na Polónia, tem casas não sei aonde. Pá. O dentista. Mas como é que se chamava? Ah, o dentista. Como é que se chamava o irmão dela? Mais velho. Não. E até começaram a fundar a fundatura. O mais novo é o... E há um dia que os convidávamos para vir aqui a condição do Açude. Era o mais novo. Ali o Açude. Mas ali a condição do Açude estava a dizer, elas vieram aí. Vieram aí, pronto, lá fizemos, nós combinámos, quando encontramos este à porta da tua mercearia. Sim, que eu tinha falado com ele. Foi. À porta da mercearia, Geraldo, tu tens que ir com a gente e tal, que sabes falar e tal, que estão na altura do. Walking away, and this is the day. Walking away, just to find you back. Walking away, 10 years later in May. Renata tem uma na fatela. E foi quando fomos para o Pão Sul. É pronto, levarmos febras e frangos. Frangos não temos dos frangos. Exatamente. Tivemos os frangos com as cruz, caralho. Dos frangos, pronto, e foi a partir daí que. Foi a partir daí que se começou a coisa. Meu ele, Deus. Pronto, ele começou a. Uma vez que lembro dos frangos com as cruzes. Uma vez, estão na fatela. E depois com o Ian, que viermos na fatela, fiquei. Tivemos ali um acidente e o primo deste teclado arranjou o carro para ir para a Holanda, com o Citroën. Mas o que é que se passou? Despatou-se com a morra minha mãe. Ali na quinta do. Lá na fatela. Na quinta da Nata. E com ele. Para o caminho. Já vai estar aqui. Antes da ponta da fatela. Ali da ponta para mas à esquerda. Este inglês. Aí, sim, andava entrada para a esquerda. Mas quando vai para a falha, capaz. Era o caminho que a gente trazia do açude. Para não irmos assim por este caminho, que era um passavas ali a Ribeira. Ainda vá que não vá. E eu também por ali. E a segunda dava a curva e fios dava mais para o lado. Aquela merda trouxe tudo. O primeiro texto para o rapaz e para o lado. Então eu vou falar francês. TBOD, TBOD, TBOD. TBOD. TBOD. TBOD. TBOD. I don't need a TV screen. I just stick the aerial into my skin and let the signal run through my veins. TBOD. TBOD, TBOD, TBOD, TBOD, TBOD, TBOD, TBOD, TBOD, TBOD. I don't need no TV screen. I just stick the aerial into my skin and let the signal run through my veins. TBOD. TBOD, TBOD, TBOD, TBOD, TBOD, TBOD, TBOD, TBOD. A tear of petrol is in your eye. The handbrake penetrates your thigh. Quick, let's make love before you die. On warm leatherette. On warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Warm leatherette. Join the car crash set. Vou ter reparado, ele está numa frase, fala metade da frase em inglês e outra metade em francês. E ele era assim. Até o gajo não percebia. Não, onde só percebeu era. Então, a gente lá se entendia. Aqui toda a gente os recebeu bem. A gente lá se entendia. Não só a Renata e os pais, mas toda a equipa. O pai da Renata era professor de catedrático, que trazia uma série de alunos para fazer tipo mestrado aqui, estás a ver? De pesquisa, não sei o quê. Foi a primeira vez que eu vi um mapa. Ficavam todos no. Mas isto é verdade. Foi a primeira vez que eu vi um mapa que eles mostraram. Daqui, das fontes, das coisas assim. Os gajos ficaram aqui a Valdeira, apanharam aqui só bêbados, e ficaram a sair daqui. Não esquece da Fonte da Moreta. Exatamente. Que aquilo está a ser culpado. Exatamente. Não foi disto para a minha mulher. Da Fonte da Moreta. Alguém que queria apostar na sobre aqui. Da Fonte da Moreta. Daqui tudo o que era aqui, assim de coisa. Os gajos traziam lá o mapa todo mesmo. Ah, pois está. Até fica parvo mesmo. Quando eles mostram aquilo, os mapas que eles traziam lá da Holanda, daqui da Holanda. Eles sabiam melhor da água que a gente tinha do que nós. Exatamente. Na altura, eles sabiam melhor. Eles traziam tudo, eles vinham aqui e diziam: pai, não havia nenhuma água potável. Aqui das fontes. Não havia nenhuma água potável das fontes. Nós vimos o vinho que era melhor que a água. Nós vimos o vinho na altura que era melhor do que a água. Queres que o pai da Renata que disse é natural que vocês bebam mais vinho do que a água. Do que a água. Claro. O pai da Renata. O pai disse isso. Vocês não têm água boa, é lá de nenhum. Não, mas o vinho era bom. Por isso é que nós bebemos mais vinho do que a água. Era o que eu dizia. My home couldn't uma vez uma festa ali mas no centro. Mas a gente tínhamos água porque... porque... Epá, foram... Lembras-te uma vez uma festa? Porque... Uma vez uma festa ali no centro subia, de... Não sei quê. No centro para aquilo que congela... Não era que fosse o dono para ter água para trás, construiu não é? Estava lá uma londeira. Com o Jerónimo, com o Jerónimo, depois... A comermos e beber. E mais era. Não era o que é agora. Integrarmos com esta gente toda. Mulher de festa, estas merdas... Era ali pamba. Era a câmara que já não tratava, quando fez a água... Mas o mais giro, a nível da mas, o mais, não, mas o mais engraçado foi quando eu fui à Holanda, o pai da Renata, que é uma entidade mundial nessa merda, ainda é vivo. Mas ainda é vivo o homem. Está demente. Está demente. Está vivo. Dá-me o, quando eu lá estive, dá-me o mapa daquela merda e disse: ó Joelho, toma lá isto e traga lá o. Os gajos da Câmara, o resultado que nós fizemos daquela merda, daquela altura. Sabes quem é que era o gajo encarregue dessa merda? Era um gajo aqui de lá, que era o Zé Soares. Um brosto, caralho. Era um brosto de merda. Um brosto de merda. Entreguei-lhe aquela merda, não havia uma fonte, uma coisa, nada de boa para se beber. O Zé Soares alguma vez fez alguma coisa. Tinha-se cagando. Não és tão de cagando, vamos lá uma coisa. Tu tens ali a fonte da cordura. Que eu sempre. Não presta! Oh! Já me acabaste de falar. Pronto. Tu tens a fonte da cordura, que a fonte da cordura vem do posto Batista. Não é a fonte nascente. A fonte da cordura vem do posto de uma propriedade privada que é do Sr. Batista. Porque quando o posto estiver lá embaixo, a fonte ali não corre. Cá muitos conhecem isso. Tu tens a fonte de São Sebastião, que era lá embaixo, ao pé da casa, minha avó, é? Que é precisamente igual. Fonte funda. A fonte funda. Onde é que era o bueiro? Mas tens só uma fonte. Então, o bueiro era ao pé da tua casa, que era atrás da coisa, que ainda hoje lá está a fonte. Era a cabine. Exatamente, onde era a cabine. Mas lá o sinal. E depois tinhas o quê? Tinhas cá embaixo, ao pé da fonte de São Sebastião, tinhas ali, faz conta assim, um tipo disto, que era... Por isso é que eu tive muitas vezes. E o André, filha da puta, neste aspecto. Deixa-me acabar de falar. Arian. Pera. Oh, Jorge, deixa-me acabar. O irmão era. O irmão, o Arian. Deixa-me acabar de falar. Então foi com onde, que eu tive lá. Onde o irmão do Zé Luís. Onde o irmão do Zé Luís. Onde o irmão do Zé Luís tem a casa, aquilo era da minha avó. Ou seja, a Isabel Justiça, onde tem a casa, aquilo era da minha avó. E ali à quina, da casa do José David. A gente vai acabar isto. Tu ainda ficas? Não, não vamos abrir isto. Às 5 da manhã estou. Estou cheio de frio, pá. Já. E à quina do José David, havia ali um cozinho. Que era o quê? Que era a da água do bombeiro. Vinha, chegava ali. Dali ia para as hortas da minha avó. E havia a fonte de São Sebastião, que é essa fonte fundeira que lá está. Que davas quanto também para a horta da minha avó na parte de baixo. Quando a Júlia de Freguesia quis arranjar o caminho e a coisa, a fonte era impia. Impia porquê? Porque o posto daquele da minha mãe, que é do aquilo é giro. Agarra nela e vai. Chegava ali, o posto faz conta que é isto, a água da fonte chegava até aqui, e quando ela chegava aqui, até aqui, tinha que deixar vazar para aqui para baixo. Tchau. E então o que é que acontecia? Quando este aqui né, não deixava passar a água para baixo, aqui a fonte ficava cheia. E ajuda de freguesia na altura, o seu pé. Não, ótimo. E então, José Maria Freire, ah, temos que arranjar a fonte. Porque não há escombro para a fonte. Só disse, não, vocês não têm nada a carregar a fonte. Vocês vão ali a tal sítio, vão ali a tal sítio. E está lá, e eu digo-lhe onde é que é. Onde é que é? Bêbados, pai, bandido... é não, desculpa lá, tu é que não sabes, sabes aquilo que estás a dizer. Eu sei aquilo que estou a dizer. Na fonte de São Sebastião, quando quiseram arrasar a fonte, a junta de freguesia, disseste, né? Estavas a dizer que já estavas para trás bêbado, porque eu não sou maluco. Desculpa lá, até agora eu não sou maluco. Mas o que é que eu disse? Nada. E então quando eles arranjaram ali a coisa. Naquilo que eu vendi da minha tia, naquilo da minha tia, sim, quando eu vendi aquilo ao rolo, disse-lhes assim, abram aqui. Quando lá meteram assim a máquina, quando tiram um pau, que se utilizava antigamente, que era um afogueiro, com um bocado de pano enrolado, servia de tampão para a água não correr. Estás a perceber? E a fonte de São Sebastião entupia, ficava cheia. Quando eles meteram ali aquilo, tiraram aquilo, a água da fonte de São Sebastião toca a desvaziar. Porquê? Porque a água da água de São Sebastião vinha da fonte para o posto da minha avó, que era do meu primo grilo. Dali tinha que vazar para baixo, para as hortas do Luís de Moura ao Sereno. Que havia ali aqueles cantinhos ali de... Sim. Que as pessoas até lá lavavam a roupa. Isso foi tudo tapado, que chamavam-se os alvaneges. Isso foi tudo tapado. Ora, claro, se tapam isso, como é que a fonte de outras quatro? Aqueles alvanéis todos ao longo daquele caminho. Exatamente. Enfrentar aquele canto de Chico Justiça. Exatamente. Desapareceu tudo. Exatamente, desapareceu tudo. Taparam porque tudo. Era uma rua tangira, pá. Exatamente. Chegavam ali, tinham uma rua... alvanela. A água entrava, subia. Depois tinham uma espécie de uns tanquinhos, mas umas coisinhas assim. E a rua era. A rua, quer dizer. Era a rua, mas aquilo estava no meio da rua. A água corrida por ali afora. Era uma espécie de jardins de água. A água corrida por ali afora. Jardins de água em pedra, onde as pessoas lavavam, empuxava, fazia, não sei o quê, etc. Exatamente, empuxava ali, faz conta nas quadras de mesa. Enchia, vazava através para a parte de baixo, que aquilo até era considerado como regadio. E eu tenho lá as escrituras disso. Uma vez, quando a Junta de Freguesia quis arrasar para o São Sebastião, eu cheguei lá com as escrituras, ou seja, Maria Freire, que era o sigilo. O sigilo, na altura, que era o Chapéz e a Companhia Limitada, queriam arrasar aquilo. E eu cheguei lá com as escrituras e disse: desculpa, os senhores não podem entrar a água a esta horta. Esta horta era da minha avó e está aqui que as sobras da água de São Sebastião servem para regadio desta horta. Por isso os senhores não podem arrasar isto. if only were to run to the melody within our fantasy. Mas arrastaram o caminho. Hã? O caminho desapareceu. Ficou só caminho, desapareceu aquilo tudo. É, exatamente, estamos a pé acabar com isto tudo. Mas a água continuou a sair do posto da minha avó para baixo para aquilo do rolo, que era também da minha avó, foi vendido, foi minha tia minha, e com os coantes para aquilo do Sereno. Aquilo era maravilhoso. Eu tenho lá uma escritura. Nunca vi nenhum, mas era muito gira, desapareceu. Que eram uns tanquezinhos assim como esta mesa, é, enchia e depois vazava através. Passava para outros, não sei o que, mas tinha de água. Eu tenho lá umas escrituras. Coisa antiga, mas. Opa, e era assim. Eu tenho lá umas escrituras. Lembras-te disso, Jerónimo? É? Em que não tem mais nada. Quer que eu saiba? Não é nada. Troca da sua casa, pá. não sabe nada. Então logo disse ele dali de casa, eu não sabe nada. Logo um dia ali para aquele lado, nem penso nisso. Eu tenho lá umas escrituras. Estás a ver? Quando sais da tua casa, tinhas aquilo do, que era do Chico Justiça. Aquele caminho para ali abaixo. Tá. Era esse caminho que ia para a fonte, pá. O Dom Pedro. Era muito giro, pá. Beautiful friend, this is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. Lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. Older children are inside the gold mine, ride the highway west, baby. Ride the snake, ride the snake to the lake. The ancient lady, baby. The snake is long, 7 miles. Ride the snake, he he's old and his skin is cold. The West is the best. The West is the best. Get here and we'll do the rest. The blue bus is calling us. The blue bus is calling us. Driver, where you taking us? The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. He went into the room where his sister lived and then he paid a visit to his brother and then he walked on down the hall and he came to a door and he looked inside Father, yes son, I want to kill you. Mother, I want to. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us and meet me at the back of the blue bus. Do not blue rock on us. Yeah. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. It hurts to set you free, but you'll never follow me. The end of laughter and soft lies. The end of nights we try to die. This is the end. Conversas da Abaladiça. Um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si.